não lugares. Os não lugares são povoados de viajantes ou pacientes em trânsito. Viajam, solitários, nesse espaço de ninguém. São não lugares livres de identidades. As autoestradas, os aeroportos, as grandes superfícies são exemplos de não lugares. Mas também campos de refugiados, campos de trânsito, grandes espaços antes concebidos para a promoção dos mundos operários e tornados insensivelmente o espaço residual onde se encontram os sem-abrigo. Étudier la totalité, c'est étudier aussi la crise des sociétés et c'est étudier le nouveau contexte qui leur donne un sens. C'est un monde où la circulation, la communication et la consommation sont privilégiées. C'est l'idéologie du monde aujourd'hui. Parce que comment fonctionnent en fait ces sociétés de masse, et en particulier les sociétés urbaines de masse, ça fonctionne à l'exclusion. Mais dans l'espace urbain, dans la manière dont l'urbanisme se construit, et ça fonctionne absolument à l'exclusion. Et en même temps, cette construction de l'exclusion passe par la production des autres comme dans une altérité qui peut être culturelle. Não lugares é um conceito proposto por Marc Augé, antropólogo francês, para designar um espaço de passagem incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade própria. O não lugar será então um lugar que não é relacional, não é identitário e não é histórico. Augé acredita que cada vez mais deixamos de dar significado aos espaços e às coisas. Segundo a sua perspectiva, tudo o que deveria ter valor passa a perdê-lo. E existem cada vez mais não lugares nas áreas em que as populações se concentram em maior número. No livro de Augé, que aborda o assunto não lugares, ele define os chamados não lugares como um espaço de passagem incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade. Os não-lugares são assim caracterizados por não serem relacionais, identitários ou históricos. Ou seja, um não-lugar é frequentado por milhares de pessoas. Por exemplo, um centro comercial que ao ser frequentado por milhares de pessoas não interessa quem mais lá vai, porque irá ser sempre mais uma pessoa. Não faz parte de ninguém, não pertence a ninguém, é livre, não pertence a nenhuma identidade, não é histórico, não é vivido. Apenas existe nele publicidade, lojas para passar o tempo e para serem utilizadas por milhares de pessoas. Será que as pessoas podem tornar não-lugares em lugares? Esta pergunta requer algum tipo de pensamento. Se um não-lugar é um não-lugar, logicamente não poderá ser um lugar. Temos então uma controvérsia. Formulando outra opinião, um não-lugar, dependendo das circunstâncias, poderá tornar-se um lugar. Vamos dar um exemplo de um hotel. Os hotéis são assim não lugares em que as pessoas passam um tempo não definido de férias, mas poderá haver uma situação em que uma pessoa possa lá viver. Assim, contradizemos a afirmação de que não lugares não podem ser lugares, dizendo depois que neste caso, excepcionalmente, um não lugar tornou-se um lugar. Os aeroportos têm memórias próprias ou é por causa das pessoas que lá passam? As pessoas criam memórias, pois estas não se criam sozinhas. É de constatar que o ser humano é o mais grandioso de todos, capaz de criar inúmeras memórias. O aeroporto é um não lugar que está repleto de memórias, como as das despedidas de alguém amado ou querido, e de chegadas de aviões que trazem pessoas de que gostamos ou de que temos boas e más recordações. Essas memórias foram criadas por pessoas, porque se não fosse o simples facto de serem tantas as pessoas a frequentar os aeroportos, que são dos não lugares mais frequentados, este espaço era assim vazio, sem vida ou sem memórias. Apenas com ecrãs gigantes, imensa tecnologia e publicidade. Os não-lugares precisam de pessoas para se manterem vivos. O que define um não-lugar? Mais importante que qualquer outra característica, um não-lugar é definido por pessoas. Porque por muito que seja o tempo indefinido a ocupar esse lugar, são elas que o definem. São elas que passam por ele ou estão nele. Que criam memórias e vivências. São essas pessoas que dão a vida a esse lugar. Um não-lugar é definido assim por pessoas, memórias e, por fim, vivências. Quais são estes não-lugares no nosso mundo e o que os diferencia? O nosso mundo, pelo que sabemos e não temos talvez a sensibilidade de o perceber ou o tempo para pensar em tal questão ou afirmação, é nos dias de hoje constituído por lugares e não-lugares. Aos lugares damos nós a identidade de casas, de sítios próprios da nossa pessoa, onde vivemos e criamos identidade, história e talvez um dia o passemos para alguém como género de herança, ao contrário dos não-lugares, que são então abordáveis como sítios onde passamos talvez a maior parte do nosso dia-a-dia ou onde apenas passamos por lá, como os grandes centros comerciais ou as estações de metro e comboios, entre outros transportes, como os restaurantes, cafés, escolas, cabeleireiros ou muitos outros onde circulam pessoas e bens. Como já referi antes, os não-lugares ocupam um grande espaço no nosso mundo. Existem também outros lugares onde, por razões sociais e empreendedoras, vivem provisoriamente pessoas. Por não terem um emprego, ou um sítio onde morar, por não haver ou terem condições para sobreviverem sozinhas, vivem então em lugares como estes, como centros de abrigo ou instituições de apoio. A estes espaços onde vivem estas pessoas são chamados não lugares de acolhimento, onde as pessoas por sofrimento na ordem social se veem obrigadas à exclusão. A utopia, lugares imaginários. Now America is inclined toward fascism. It has a propensity by its dominant philosophy and religion to uphold the fascist point of view. American industry is essentially a fascist institution. If you don't understand that, the minute you punch that time clock, you walk into a dictatorship. They're brought up to believe that you shall earn your living by the sweat of your brow. That holds people back, freeing people from drudgery, repetitive jobs which make them ignorant. You rob them. In our society, that is a resource-based economy, machines free people. You see, we can't imagine that because we've never known that kind of world. World unification, working toward common good for all human beings, and without anyone being subservient to anyone else. Without social stratification, whether it be technical elitism or any other kind of elitism, eradicated from the face of the earth. The state does nothing because there is no state. The system I advocate, a resource-based global economy, is not perfect. It's just a lot better than what we have. We can never achieve perfection. A utopia é o que está em contradição com a realidade. Albert Camus. A palavra utopia tem como ideia uma civilização ideal que nós imaginamos como perfeita. Ao referirmos utopia, podemos estar ao mesmo tempo a referir uma cidade imaginária perfeita, ou até mesmo um mundo perfeito que se poderá conceber tanto no futuro como no presente, ou até mesmo numa realidade paralela. A palavra utopia implica a noção de não lugar, ou de lugar que não existe. É também importante dizer que há certos lugares que podemos pensar que são imaginários, mas apresentados como não sendo. Por exemplo, a ilha de Lilliput de Robinson Crusoe, que é fundamentada em realidades geográficas. A verdade é que estes lugares aparentemente não se encontrando em sítios imaginários porque são situados em áreas do globo, servem de cenário para personagens e acontecimentos de facto imaginários. O utopismo é baseado na ideia de se imaginar um não-lugar, um lugar que não existe, uma vida perfeita, um futuro ou qualquer outro tipo de objetivo idealizado em que imaginamos algo diferente do que vivemos no mundo real. Things could be better, we all know that. Then some people come up with very big ideas of how they could be better. Big plans for total reorganization. And very often these ideas are called utopian because they involve very radical change. Models of criticism of the society, how you could make things better, what arrangements could be changed. And I think a society which doesn't have some people thinking in that way is a society which is ethically and even intellectually very poor. So in that sense, I continue to believe in utopian thinking. because for me that means critical thinking. Durante milhares de anos, o ser humano imaginou mundos imaginários e perfeitos. Mundos sem conflitos, fome, sem felicidade. Mas será que esses mundos poderiam existir na realidade? In this island of Atlantis had arisen a great and wonderful monarchy, which ruled the whole island as well as many others and parts of the mainland. But afterwards came a time of earthquakes and disasters. In one terrible day and night, Atlantis sank into the sea. A Atlântida é um exemplo de uma utopia. O filósofo grego, Platão, descreveu a Atlântida como sendo uma sociedade movimentada, bastante rica, variedades e maravilhas arquitetónicas, bem como uma cultura bem afortunada. Muitos pensam que esta cidade realmente existiu, sendo talvez a definição de Platão demasiado fictícia. As hipóteses desta ter existido, onde e quando, também variam de teoria para teoria. Alguns filósofos diziam que esta cidade, que muitos acreditam ser uma utopia, algo que não é real, existiu nas ilhas gregas e que se afundou devido à ocorrência de uma erupção vulcânica. Existindo outras hipóteses, como a cidade estar localizada sob as águas do Caribe, Irlanda, América do Sul, Açores e até mesmo a Antártida. Se a sua existência é verdadeira ou não, a ideia da cidade utópica fez surgir em numerosos livros, documentários ou filmes que procuram desvendar o mistério. Dei como exemplo esta cidade imaginária porque é o que ela é, imaginária. Um bom exemplo de um não lugar que terá sido imaginado como uma grandiosa cidade. Para além da utopia em si, existe também o designado socialismo utópico, que é também defendido por diversos autores. A ideia central consiste nos princípios para alcançar uma sociedade mais perfeita sem olhar aos meios, ou por uma limitação nestes meios para alcançar essa sociedade. Os socialistas utópicos defendiam a implantação deste mesmo sistema para que fosse lento e progressivo, baseado no pacifismo, incluindo a boa vontade. Uma das ideias para uma sociedade e mundo utópico é um mundo sem dinheiro. Esta ideia utópica é, no nosso entender, completamente impossível, pois originaria a desorganização do mesmo, um mundo onde não houvesse dinheiro, onde não fosse preciso pagar contas, comprar para sustento ou satisfação própria, um mundo onde a troca predominasse seria absurdo. Podes matar o sonhador, mas será que consegues matar o sonho? Programa realizado por Antoine Cernago e Vanessa Marques. Neste programa, escutámos peças musicais de Beethoven, John Cage, Luigi Nono, Brian Eno, Popol Vuh, Patrick Davis, Philip Glass, Steve Reich e Ludovico Einaudi.